tarde a todos e a todas. Eu vou pedir licença para vocês para ler um pequeno texto para apresentar essa mesa, com o objetivo de não esquecer nada que me é caro, para apresentar os autores, os escritores que estão conosco hoje, a Ailton e Cristina, e para fazer um breve relato para vocês em que pé que se encontra a literatura indígena no Brasil hoje. O tema da mesa, então, literatura indígena, grafias étnicas. Na década de 1970 e 1980, surge no Brasil a publicação de livros escritos por indígenas provenientes de experiências diversas, experiências literárias. De diversas autorias, de diversos povos, esses livros começam, então, a ganhar as prateleiras do Brasil e de diversas nações do mundo. Essa experiência literária, que fora até então fundamentada na coleta, transcrição, tradução e escrita das memórias, tanto individuais como coletivas, transmitidas ao longo das gerações pelo recurso da oralidade. Esse processo de escrita e publicação de livros tem sido caracterizado como resultado de um movimento político de afirmação de identidades, em que os escritores e escritoras indígenas buscam tornar audíveis as vozes indígenas que foram silenciadas por mais de 500 anos na sociedade brasileira. Consolidando-se ao longo de mais de 30 anos, a literatura escrita por indígenas, que tem ganhado reconhecimento nacional com a alcunha literatura indígena, atualmente apresenta um quadro de mais de 40 autores individuais e outros tantos coletivos inseridos no mercado editorial brasileiro. Esse movimento de escritores indígenas tem apresentado autores com produção superior a 40 livros publicados, dentre os quais vários deles apresentam premiações nacionais e internacionais que vão adentrando nas escolas brasileiras e nas prateleiras literárias para apresentar um Brasil pouco conhecido para os brasileiros. Um Brasil indígena com 305 povos falantes de mais de 200 línguas nativas. As páginas grafadas pelos escritores indígenas no Brasil contemporâneo parecem ansiar por serem portadoras de uma identidade contrária às que são normalmente apresentadas por grande parte dos livros didáticos utilizados nas escolas e também pela mídia, que carregaram ao longo da construção histórica do Brasil a insígnia do índio genérico, estereotipado pela visão dos primeiros não-índios a adentrarem a América ocupada. Combater estereótipos e preconceitos, nas palavras da autora indígena potiguara Graça Graúna, constitui-se um dos objetivos dessa literatura, que tem como útero fecundo a memória dos povos indígenas e que tem chegado diante de nossos olhos, forjada por dedos indígenas. Os autores indígenas têm sido, no geral, memorialistas de seu povo, apresentando por meio da escrita as diversas maneiras de explicar e estar no mundo. Ao rememorar nas páginas do livro a cosmovisão de sua etnia, as histórias narradas pelos escritores indígenas apresentam o seu lado da história. E diversas facetas dos sujeitos indígenas são apresentadas, podendo contribuir para a construção de novos olhares descentrados das travas do eurocentrismo. Diversas pesquisas têm evidenciado, no âmbito da literatura indígena, a presença de uma nova identidade indígena em construção, oposta à imagem do índio que foi cristalizada na sociedade não indígena que se formou no Brasil. Uma identidade transcultural inserida no espaço urbano, nas palavras da pesquisadora Vânia Mara Santos. A escritura de autoria indígena apresenta, portanto, essas identidades multifacetadas, que foram construídas na circulação entre os mundos da tradição indígena e da modernidade, entre aldeia e cidade, nas cidades da aldeia e nas cidades edificadas sobre as aldeias. Falarem sobre si, por si mesmos, é um dos pilares do fenômeno literário que caracteriza a literatura produzida por indígenas, pauta de nossa discussão nesse evento. Transitando entre diferentes mundos, os dedos indígenas, portanto, têm descido histórias híbridas que acessam diferentes lugares e temporalidades para apresentarem, sob a insígnia da liberdade, o direito à diferença. Sobre essa produção literária indígena do Brasil contemporâneo, temos nessa mesa, então, a grata alegria de ouvir Ailton Krenak e Cristino Wapichana, indígenas que se tornaram escritores, cuja marca tem sido uma trajetória de luta por uma nação calcada nos valores de igualdade, respeito e justiça para todos, nos quais incluídos estão os povos indígenas. Os autores nessa mesa são vozes que utilizam sons e grafias para apresentarem-se a si mesmos, ao seu povo de origem e aos demais povos indígenas, aos que não os conhecem. Apresentarem seus modos de ver, sentir e explicar. Apresentarem suas cosmologias e seus modos de construir o mundo e compreendê-lo. Apresentarem suas lutas e também suas esperanças. Convidamos então Ailton Krenak e Cristino Wapichana para compor a mesa. Apresentou o mundo. Essa é uma das declarações do escritor indígena que está acumulado, Cristino Wapichana. Natural de Boa Vista, Roraima, pertence ao povo indígena Wapichana. Seus familiares residem em sua maior parte na terra indígena Raposa Serra do Sol, casado com Paula Santos e pai de Lara e Amanda. Ele é escritor, músico premiado, produtor do Encontro de Escritores e Artistas Indígenas. Ele é vencedor do 4º concurso Tamoio de Literatura pela FENILIGE, Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil de 2007, com o texto A Onça e Fogo. Menção honrosa de 2014, concurso Tamoio, também da FENILIGE. Ele recebeu a Medalha da Paz em 2014, do Movimento União Cultural. Foi indicado ao Prêmio da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República nos anos de 2008 e 2014 pelos trabalhos relevantes em prol da cultura indígena brasileira. Ele recebeu ainda Prêmio Literatudo com Monteiro Lobato. As obras que ele publicou são A Onça e o Fogo, Oncinha Lili e Literatura Sapatos Trocados, que recebeu algumas menções que eu vou referir agora. Esse livro, Sapatos Trocados, foi apresentado no Salão do Livro em Frankfurt em 2015, em Paris em 2015 também, as duas feiras literárias. Entrou no catálogo da Feira de Bolonha de 2015 também, ganhou o selo altamente recomendável da FENILIGE e entrou no acervo básico da FENILIGE, da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Aqui ao lado está também o Ailton Krenak. O Ailton foi um dos principais líderes do movimento indígena na década de 80. Ele é ambientalista e escritor. Pertence à etnia indígena Krenak. Nasceu em 1953 em Minas Gerais, na região do Médio Rio Doce. Ele é casado com o Nicré e pai de 6 filhos. Crembá, acertei? Crembá, Noá, Nakatã, Maíra, Mebeni e Inimá. É um dos mais destacados intelectuais do Brasil, principalmente no que se refere ao sentido pós-colonial das formas de pensar o mundo. Na década de 1980, ele passou a dedicar-se exclusivamente ao movimento indígena. Em 1985, ele fundou a organização não governamental Núcleo de Cultura Indígena, que visa promover a cultura indígena. Eleito para o Congresso Nacional do Brasil em 1986, Ailton participou da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição Brasileira de 88. Foi durante a Assembleia Constituinte, em 1987, que Ailton protagonizou uma das cenas mais marcantes da mesma. Em discurso na tribuna, pintou o rosto com a tinta preta do genipapo, segundo o tradicional costume indígena brasileiro, para protestar contra o que considerava um retrocesso na luta pelos direitos dos índios no Brasil. Em 88, participou da fundação da União dos Povos Indígenas, organizando a organização visando a representar os interesses indígenas dentro do cenário nacional. Em 89, participou da Aliança dos Povos da Floresta, movimento que visava o estabelecimento de reservas naturais na Amazônia, onde fosse possível a subsistência econômica através da extração do látex da seringueira, bem como da coleta de outros produtos da floresta. Em 99, sua narrativa, O Eterno Retorno do Encontro, foi publicado no livro A Outra Margem do Ocidente, organizado por Adalto Novaes. Sobre a bibliografia, eu diminui um pouco, nós passaremos um vídeo que conta um pouco mais da trajetória do Ailton Krenak. Então vamos ver o vídeo, mais um pouquinho? Eu vou passar então a fala para eles e começar o seu, a sua pronúncia, enquanto eu realizo o vídeo, pode ser? Boa tarde a todos vocês, queridos amigos e queridas amigas que estão presentes neste sábado à tarde no nosso seminário internacional, que acolhe também essa temática da literatura indígena num contexto muito especial, que dá a oportunidade de, junto com o meu querido amigo Cristino Abichana, pôr o nosso pensamento num contexto em que essas experiências da transição de uma cultura de oralidade inicia-se nos últimos 20 anos essa travessia das narrativas herdadas dos nossos antepassados para serem grafadas num suporte que chamam de literatura. Essa literatura, eu entendo que ela existe em diferentes formas e diferentes visões desde sempre, talvez desde que nós, os humanos, começamos a nos constituir sociedades. Aqui no nosso planeta, a gente faz isso que nós estamos chamando de literatura. São narrativas, são contos, são memórias, são formas de registrar a nossa experiência nos lugares onde nós vivemos, descrevendo as paisagens, falando desses lugares onde nós nos constituímos como pessoas, e no caso dessas narrativas que a gente pode, para efeito dessa nossa conversa, chamar de narrativas indígenas, elas são profundamente informadas por aquilo que ficou sendo entendido como os mitos de origem de cada uma das nossas culturas. Como somos tantos povos assim, espalhados em muitas regiões do planeta, esses chamados indígenas daqui da América do Sul, esses povos indígenas que nós, brasileiros, de alguma maneira fomos apresentados uns aos outros como hoje originários de tradições e de culturas sem a escrita, conseguiram atravessar um longo período de fricção, de conflito, de guerras, de briga mesmo, de longa duração, com os nossos novos conhecidos que trouxeram para cá essa cultura da escrita, sendo que o mais ilustre desses camaradas seria exatamente o que se assinou a certidão de nascimento do chamado Brasil, o Pedro Vaz de Caminhos, quando ele teria avistado as nossas praias, ele fez uma descrição desse lugar do mundo, e junto com essa descrição desse lugar do mundo, ele deixou também gravado, com uma certa dose de fantasia, a presença dessa população extensa dos chamados povos indígenas. Eu costumo dizer que esse apelido que eles nos atribuíram é um equívoco de português, porque tem aquele poeminha do Oswald que fala o erro de português, que diz que quando o português chegou na nossa praia, estava uma baita chuva, aí ele vestiu o índio. Mas se ele tivesse chegado no dia de sol, o índio teria vestido o português. Então esse poeminha do Oswald, muito tempo depois, me animou a pensar numa questão que seria não o erro de português, mas o equívoco de português. Saindo para navegar pelo mundo afora, teria dado como esse lugar, que eles não sabiam muito bem se era uma ilha ou um continente, que apelidaram de diversas formas, mas que em algum momento decidiram que essa gente que eles encontraram aqui seriam uns índios. E eu brinco dizendo que é um equívoco, porque eles teriam saído para ir para um lugar chamado Índia, e como eles encontraram no meio do caminho um outro lugar, eles mantiveram o mesmo propósito e chamaram os naturais desse lugar de índios. Nossos antepassados, nossos parentes que receberam esses visitantes na nossa praia, aceitaram esse apelido. E eu nunca vi um apelido que durasse tanto tempo. Cerca de 4 ou 5 séculos depois, os descendentes desses primeiros desembarcados insistem em chamar a gente de índios. E talvez seja por isso que a gente está agora tratando de um tema que seria a literatura indígena, que pode ser outro equívoco, porque eu sei lá se existe uma leitura africana, uma literatura africana, uma literatura chinesa, uma literatura brasileira, ou se a gente deveria considerar que existem literaturas, ou até que existe uma expressão em diversos lugares do mundo, em diversas culturas, que no singular é literatura, independente dela ser escrita, dela ser grafada em diferentes idiomas, com diferentes signos, mas ela é literatura no sentido de uma expressão comum daqueles humanos que eu mencionei no começo da minha fala, que estão espalhados por todo o planeta e que narram desde sempre, narram com seus corpos, narram com gestos, narram pintando em murais, em cavernas, em paredes, nas pedras, no chão, na praia, e que narram através dos seus corpos, através das suas expressões, de todas as suas potências, a sua passagem pelo mundo. É essa narrativa da passagem dessas humanidades pelo mundo que se constitui no principal acervo dessa recente expressão escrita de uma literatura que está sendo apelidada também de literatura indígena. Por um grupo muito pequeno de sujeitos de diferentes povos indígenas daqui do Brasil, que da década de 80 para cá, e mais precisamente da década de 90, deixou de ser um, passou a ser 3, 8, 10, e a gente conta 40 camaradas que estão publicando, escrevendo e que estão se constituindo nesse coletivo de autores indígenas, escritores indígenas, que nos animou, inclusive, nos últimos 15 anos, a constituir um grupo de autores, de escritores e artistas indígenas, que também ilustram alguns dos seus trabalhos. E o comentário que me ocorreu compartilhar com vocês é que isso só foi possível porque, de alguma maneira, as políticas no nosso país, nos últimos 20, 30 anos, passaram a eleger temas como a inclusão dessas sociedades de excluídos no rol das nossas comunidades, seja elas de artistas, de escritores, de narradores, e pelas várias janelas de inclusão que a nossa história recente, que coincide com a história da redemocratização do país, né, com a abertura de diferentes fluxos das relações entre as nossas diferentes comunidades, passou também a estimular, dentro das políticas do Estado brasileiro, que essa parte do povo brasileiro, que era declaradamente fora, sem escrita e invisível, fadada ao desaparecimento, não só as suas narrativas, mas os seus corpos também, com uma grave possibilidade de extermínio dessas gentes, em práticas recorrentes de genocídio local, regional, até essa situação mais recente, onde em algumas regiões do país, comunidades indígenas são claramente estimuladas a participar da cena da vida brasileira, seja na cultura e outros, até na economia local, economia regional, mas também são estimulados por editais, por decretos, por políticas na área da educação, da cultura, a aparecer como produtores culturais. Eu vejo tudo isso como oportunidades de fortalecer essa tão reduzida expressão desses povos indígenas no ambiente da nossa produção cultural, no Brasil todo, do pensamento indígena, se comunicando com os nossos outros vizinhos, com os nossos amigos, mas eu ainda sinto uma persistente fronteira entre o lugar onde essa gente chamada indígena vive, realiza a sua produção, digamos assim, seja da sua arte, em algum sentido, incluindo aí essas narrativas, e a formatação dela nesse modelo livro ou documentários em audiovisual, sinto que ela ainda é uma coisa meio forçada, como se não fosse um natural desenvolvimento dessas relações históricas que foram marcadamente danosas para essa parte da população que nós chamamos de indígenas, e que nós ainda temos muito o que fazer para que experiências mais espontâneas de criação literária, de veiculação dessas narrativas, possam circular no meio do nosso ambiente, digamos assim, mais amplo e que ele não seja só uma excepcional situação que chama a atenção e que merece uma apreciação quase que de especialistas. Imagino e sonho com um tempo em que, se o meu neto ou o meu tataraneto, sei qual, venha a expressar alguma visão sobre o mundo, que isso possa ser tão acolhido de uma maneira tão natural que não tenha que receber um selo de diferente. Porque esse selo da diferença, ele é a denúncia de que nós continuamos tratando uns aos outros de uma maneira equívoca. E que nós ainda não conseguimos criar nas nossas relações, na nossa sociedade mais ampla, um fluxo de troca. Esse moitará, que é uma expectativa, uma troca sem preconceito, uma troca sem juízo de valores, mas um fluxo que pode incluir a troca de bens, a troca de objetos, a troca de afeições, a troca de ideias, que no final das contas é o veículo mesmo de transportar todos esses outros possíveis produtos, todas essas possíveis materialidades de algum bem que nós temos para compartilhar, as suas subjetividades. Eu fico feliz de estar participando de uma geração que podia ter sido alienado da sua herança cultural, por estar vivendo situação de isolamento e discriminação, mas que tem tido a persistência, a coragem e a vontade de integrar códigos que são da cultura dos brancos, como a escrita, por exemplo, trabalhar esses códigos de uma maneira criativa, dar significado para essas expressões, de maneira que essa sociedade da leitura possa abrir alguma brecha e aceitar alguma troca que ainda não foi possível nos outros termos, e que ela possa ser viabilizada por esse fluxo, por essa que essa troca possa ser possa vir a acontecer, que ela possa que essa troca possa vir a fluir, a acontecer, e que deixe de ser uma situação excepcional que pessoas de diferentes povos, como foi mencionado aqui, uma ampla gama de povos que vivem em diferentes regiões do nosso país, que são esses povos indígenas, com suas memórias sobre os seus lugares, com suas narrativas, algumas delas identificadas como mitos, mas que, independente de como sejam nomeadas, essas narrativas, elas são o maior tesouro que nós podemos compartilhar com quem chegou um dia aqui nessa terra para compartilhar também o território que nós nos originamos e que reconhecemos como a nossa casa comum. Nós temos um grande acervo de histórias que são repetidamente contadas nos terreiros das nossas casas, nas aldeias, que são cantados, que em diferentes épocas do ano são compartilhadas por grandes coletivos e que se constituem no principal material que esses jovens autores indígenas estão pondo no formato de livro. E eu percebo que a maior parte dessa produção ainda é muito dirigida, porque ela tem sido feita de encomenda. Ela tem sido feita de encomenda para inserir em sala de aula, na educação escolar da nossa juventude brasileira, os chamados conteúdos indígenas e afrodescendentes. O que mais uma vez reforça essa marca colonial das nossas relações. Se para criar um fluxo de troca entre nós, nós precisamos carimbar uns aos outros de indígenas, de afrodescendentes, de quilombolas, de calungas, seja lá o que for, é porque nós não conseguimos ainda superar o cacuete colonial, que já foi mais de uma vez, em outros termos aqui, denunciado como uma marca ainda muito forte nas nossas relações, que invade inclusive outros campos das nossas relações. Foi mencionado aqui de uma maneira brilhante como que isso se reproduz na relação de gênero, como que isso se reproduz em diferentes recortes dos nossos contatos uns com os outros, onde quase que como um código que traspassa toda a nossa sociedade, esse olhar quase que discriminatório fica como se fosse um dispositivo sempre pronto a ser acionado quando nós encontramos o outro, seja lá quem for esse outro. Ele pode ser um outro criança, uma outra mulher, um outro velho. E mais recentemente nós ainda temos o constrangimento da coisa chamada politicamente correta, onde você não pode chamar velho de velho, índio de índio, novo de novo, baixo de baixo, alto de alto. E nós passamos por essa espécie assim de enquadramento de uma sociedade que ainda tem grandes mazelas a ser resolvida no plano regional, mas que já querem atender uma demanda global de estar alinhado com a agenda do dia no mundo, mesmo sem ser capaz de apreciar a sua agenda local. A nossa agenda local no Brasil, para mim, ela deveria, antes de integrar esses procedimentos chamados politicamente correto, ele deveria nos pôr diante de uma realidade regional no planeta, que é o fato de sermos uma região do mundo colonizada, que recebemos povos de vários lugares do mundo. Aqui estamos gente do mundo inteiro. Nós viramos o século XX para o século XXI com um imenso painel de povos do planeta. Isso pode ser um atributo muito especial no contexto de mundo que nós vivemos hoje, onde a Europa está invadida por imigrantes desesperados que não têm nos seus lugares de origem condições de vida e que estão escapulindo como abelhas em desespero buscando um lugar para pousar. É nesse país continental que nós compartilhamos tantas culturas, já é tempo de reconhecer que os antigos habitantes daqui e que acolheram todos esses outros povos que vieram para cá têm alguma coisa própria das suas heranças culturais que é de grande relevância, que é uma riqueza que não se constitui apenas em territórios, florestas e rios, mas que é uma riqueza intangível, que é a alma desse povo, que são as memórias que esse povo pode compartilhar com os outros, e que, infelizmente, ela ainda fica restrita a muito poucos, a muito poucas trocas, muito poucas situações efetivas de troca. E eu fico muito grato de vocês me darem a oportunidade de compartilhar nessa situação que nós estamos, de apresentação dos trabalhos que várias pessoas fizeram aqui e que vão seguir fazendo, um pouco da visão que eu tenho compartilhado com a minha geração sobre a grande oportunidade que nós ainda temos nesse século XXI de experimentar trocas mais ricas entre nós, que elas não sejam só o atendimento de um protocolo, de levar para dentro da escola conteúdos de história e cultura indígena, mas que ela possa ser uma oportunidade naturalizada no nosso cotidiano de reconhecer essa riqueza e de fazê-la circular entre nós. Muito obrigado pela audiência de vocês e obrigado à professora Sérgio de ter nos incluído nesse trabalho, que ela nos põe como seus parceiros na busca dessa aproximação entre a visão histórica carregada de preconceito que caracterizou a relação dessa sociedade da escrita com esses povos da oralidade, e ressaltando a riqueza e a importância que essa herança da oralidade se constitui, menos como alguma coisa que é um atributo exclusivo dos índios, mas como um bem comum que nós queremos compartilhar com os nossos irmãos todos e com essa possível humanidade, que se ela ainda não existe, a gente gostaria muito que ela viesse a se constituir e existir uma tal de humanidade, onde nós somos menos segmentados e cheios de rótulos uns aos outros, e mais fluxos de visões, criação, ideias. Muito obrigado. Nós vamos agora visualizar um vídeo que fala sobre a trajetória de lei. Tá, voltei. A luz é inesquecível na serra do Cipó, assim como a forma das montanhas, as flores delicadas e os rios de água limpa. Assim, o ano de Belo Horizonte é um dos lugares favoritos de uma das maiores lideranças indígenas do país, Ayrton Krenak. União das Nações Indígenas e a Aliança dos Povos da Floresta, movimento dos índios e seringueiros pela criação das reservas extrativistas. Hoje mora na região metropolitana de Belo Horizonte, mas vive levantando poeira pelas estradas mineiras. Desde 2003, assessora o governo estadual, ajuda a elaborar políticas públicas para 11 mil índios de 8 etnias. Boa parte da população, ela deve ser a área de uma questão especial, porque historicamente ela foi excluída de uma maneira tão radical que Minas Gerais quase se aniquilou com toda a população indígena. O aproveitamento da biodiversidade do Cerrado e da Mata Atlântica está em foco em um dos projetos, o de criação do núcleo de medicina tradicional indígena. Nós temos uma lei nacional de fitoterápicos, né, de medicina para o uso das plantas, que abre a oportunidade dos estados, no caso de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado da Saúde, criar um instrumento, que é uma resolução, onde o estado disponibiliza recursos e promove, com os municípios onde tem terras indígenas, uma parceria para que esses municípios apoiem e estimulem comunidades indígenas locais a desenvolver projetos de governos de plantas medicinais é para reforçar uma estratégia que já era doméstica e já era a dimensão que ela pode ter. Nos últimos 10 anos, o Krenak vem participando do movimento ambientalista mineiro pela proteção aqui da Serra do Cipó. Primeiro, eles pediram para autoridades de municípios, do governo estadual e do governo federal, que criassem unidades de conservação, áreas que visam a manutenção da fauna e da flora. Depois, conseguiram que a UNESCO decretasse reserva da biosfera a Serra do Espinhaço, esse maciço de montanhas que se estende de Minas até a Bahia, e do qual a Serra do Cipó faz parte. Krenak recorre ao mito dos irmãos Yanomami para dar o recado final. E a tradição Yanomami diz que os seus antepassados não souberam respeitar o contrato com a natureza e o primeiro céu caiu sobre a terra e destruiu aquela humanidade. E uma outra humanidade surgiu. Essa outra humanidade, de novo, quebrou o contrato dele com o nome da tão criador. E aquele que o céu desabou sobre a terra. O que nós estamos agora na iminência de ter um outro desastre do céu desabar sobre a terra, por tratar incapacidade dos humanos de aprender a lição, de entender que nós precisamos andar de maravilha, de maravilhidade na terra. Temo teu pai, tia, temo teu pai, tia, creio na tua terra, creio na tua terra. Agora o escritor e músico Cristinho Akshama, ele fez questão de tocar, mas não conseguimos um violão, então ele vai soltar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Daqui dá para ver que vocês estão meio cansados, assim. Mas é natural. Ailton é uma figura muito importante para a gente, no sentido gente dos povos indígenas. E o conheço já tem quase uns 10 anos e sempre com essa sabedoria que termina envolvendo a gente, né? E falar depois dele é um pouco complicado, né? Mas os mais velhos têm o direito de falar primeiro. E aí a gente tem que se virar para ter uma fala agradável, né? Pois bem, eu sou de Roraima, como o Célio já falou, lá da reserva Raposa Serra do Sol, parte do meu povo mora lá, nós somos mais ou menos 13 mil indígenas, e parte mora no Brasil, né, e outra parte mora na República Federativa da Guiana, antiga colônia inglesa. Mas para o povo não tem fronteira, né? Então as famílias só atravessam o rio, já está lá com outra família e a língua é a mesma. É como um país dentro desse imenso país, Brasil, que fomos dominados, né? Então, quando o Sérgio falou dos 305 povos, segundo o último censo, estamos falando de 305 povos que tinham territórios, ou dos mil e alguma coisa, quando os portugueses chegaram. Então, um povo, ele se constitui quando ele tem uma língua própria, quando ele tem uma própria cultura, uma própria cosmovisão e claro, tem que ter um território. Embora esses territórios hoje sejam emprestados, foram tomados e agora eles são emprestados, porque a Constituição de 88, qual o Ailton foi um dos protagonistas, ela reconhece o direito do indígena morar. Como a mídia normalmente é de políticos, eles falam, não, isso é terra indígena. Aí, como a galera não vai ler a Constituição, vai dizer, não, é terra indígena mesmo, esses índios aí, tanta terra para um pouco índio, isso atrapalha o progresso, que tal, e tal, e tal. E, mas o que se tem, os indígenas têm direito, é o direito de posse, não é o direito de propriedade. Propriedade é quando você tem o teu carro, então tu tem direito de posse e propriedade. Então você pode vender, fazer o que você quiser, porque é teu. Então, para o indígena, é só reconhecido o direito de morar e preservar sua cultura e tudo mais. Houve muitos comentários, né, quando estava no auge da decisão da Raposa Serra do Sol, que era em relação a alguns generais aí, bobos, né, dizendo: ah, esses índios estão indo lá fora para tentar conseguir de volta o seu território, se tornar uma nação e tal, e tal, e tal. O Brasil é soberano, não é soberano? Vai acontecer alguma coisa? Nunca. O que, que o povo estava atrás? O povo queria um pedaço de terra para ele, de fato, se desenvolver ali. Permanecer, fazer com que a cultura tivesse uma continuidade, porque sem terra não tem como, não existe. E a terra, ela é sagrada, de fato. Para os indígenas é mãe, como vocês já ouviram falar, da Pachamama, a mãe terra, não ouviram falar isso aí? Como mãe, o filho não vai chegar lá metendo o chute na terra, metendo o chute na mãe, né? Chegar lá e meteu. Duvido que algum de vocês já fizeram alguma vez isso com a mãe de vocês? Chegaram em casa e a mãe está lá no sofá e chega lá metendo a porrada na mãe? Eu acredito que não, também não faz sentido isso. Então, por isso esse respeito que a gente tem com a terra. E todas as terras que estão demarcadas são territórios que estão de fato preservados. E qual é o nosso maior problema hoje? Não é preservação? Então, estão resguardados lá enquanto a nação não resolver fazer hidrelétrica e outras coisas lá. O Brasil é o país das leis, né, que não consegue respeitar nada. Tem tratados internacionais assinados, mas que tem que consultar o povo previamente, mas normalmente não é isso que acontece. Quando você vê, já está tudo, a festa já está formada. E falando de situação geográfica, o Brasil, esses povos estão espalhados em todas as regiões do Brasil. Todos. O estado que tem menos indígenas é o estado do Piauí. Tem mais ou menos 2.700 e alguma coisa de indígenas que já são remanescentes, né, que antes até não tinha esse registro. E cada povo desse, a sua cultura é local, geograficamente. Embora eu tenha saído de Roraima, tenha apresentado por meio de histórias, por meio da música, a parte cultural do meu povo, ela, de certa forma, ela perde aquele poder, aquela força, porque ela pertence aqui. Essa literatura que escrevemos, que também tem uma visão de que literatura é literatura, e somos autores, não só apenas recontadores de histórias tradicionais, eu não vejo ela com esse termo, literatura indígena. Eu vejo que nós somos autores, escrevemos uma literatura que, por essa divisão que não sei quem faz, não sei se é a academia que faz isso, que diz, não, isso aqui é literatura africana, isso aqui é tal, tal, isso aqui é tal, tal, isso aqui é tal, tal. Literatura é literatura. E existem essas dois tipos de escritos dessa literatura que estamos escrevendo. Uma, que é essa que o Ailton falou, que as histórias que tem, as histórias tradicionais, elas são postadas em livros agora, são recontadas a partir do livro. E aí, claro, quando a gente está falando desses autores, de 40 autores mais ou menos, são autores que têm publicação por editora. A editora, então, pega um texto, analisa o texto e fala: bom, vejo aqui R$30.000 de lucro. Aí vamos fazer isso aqui. Ninguém é bonzinho para ninguém. Assim como na literatura brasileira no geral, que há textos, há autores que escrevem, recontam muito bem e que não recontam muito bem. As editoras, por não ter esse discernimento e não ter indígenas com um potencial maior para fazer uma avaliação dos textos, passam. Alguns textos você vai ler, não faz muito sentido. E vai passando, porque a editora, o que é que ela está vendo? Grana. Quem é o público das editoras? Governo. os governos municipal, estadual e federal. As editoras têm algum tipo de trabalho que elas fazem em função de para novos leitores? Vocês já viram algum trabalho de alguma editora fazendo isso? Ela não procurou um outro público. As editoras em 2012 sofreram um problema muito sério. Por quê? Porque o governo federal cortou a verba. Cortou do PNDE, não pagou de 2010 e tal. Perdeu o único cliente. Quem vai publicar agora? Todo mundo está fechado. Ano que vem terá pouquíssima publicação em relação a isso. Até saiu, talvez um pouco pela força dessa nova escrita, de autores indígenas, saiu um edital especial para 25 títulos de autores indígenas ou da temática, que acho que saiu, se não me engano, em 2012, 2013. As editoras loucas para conseguir entrar nesse nicho aí, contratou vários autores, chegava assim, falou, tu tem alguma história tradicional tua? Não tenho, então manda para mim que a gente faz um pré-contrato aí. E faz um pré-contrato. Tem essa coisa que o Ailton também falou, que elas veem, de fato, elas são comerciantes. Né? Eu até escrevi Cachorro e o Homem, mas eu, particularmente, tenho um critério da seguinte forma. Quando eu escrevo, o que diferencia um pouco das outras literaturas, porque qualquer texto de autor indígena que você vai ler, está a tradição dentro. Você vai ver ele falando do pajé, você vai ver ele falando do velho, da importância do existir do outro. Vai ter tudo isso, vai ter esse comunismo dentro dessas histórias. Né? Mesmo assim, quando a editora pega um texto, ela fala assim, bom, esse texto pode ser melhorado da seguinte forma, aí você tem que estar muito de olho no que ela está pensando, se ela está pensando exatamente nessa coisa do comércio. Porque, às vezes, isso pode alterar um pouco o sentido dessa história que você contou. Eu, particularmente, não me permito fazer isso, eu não faço. Eu prefiro falar, não, eu não vou publicar. Eu não vou publicar. E não publico mesmo. Porque se aquilo... Não estou falando aqui de uma questão de erro gráfico. De gráfico, não. Gramática. Não é isso. Está mexendo na minha história tradicional. Na história do meu povo. Você está mexendo em uma coisa nossa. Não pode... Não permito isso. Talvez outros autores... Não, vamos fazer. O que está faltando? Ah, mas a lua não morava aqui não, rapaz. Eu morava lá. A gente tem que criar um termo aí, mais ou menos. Tá entendendo como é que é? A editora tem essa coisa. Então, você tem que estar muito ligado para essa situação. Esse é o texto tradicional do reconto. Mas há um pequeno grupo, pouquíssimo, desse quase 40 autores, que estão entrando na linha um pouco, vamos dizer que paralela, que é contar uma história a partir e colocar nela a tradição. Não é uma história tradicional, mas se coloca nela a tradição. Eu até vou ler um pedaço do texto aqui para vocês entenderem um pouco. Entender não, vocês já entenderam isso aí, mas eu queria ler esse texto que não é um texto... cultural das histórias tradicionais. É um texto que foi criado com a tradição dentro. E isso é que marca essa dita literatura feita por indígenas, ou literatura indígena. Bom, eu coordeno... Não, coordeno mais não. Eu organizo, junto com o Daniel do Urucu, o Encontro de Escritores e Artistas Indígenas, que esse próximo ano vai ser o 13º, se a crise não for demais. Nesses encontros, nós temos uma preocupação. Bom, nosso tema vai ser tal esse ano. Quem pode falar sobre esse tema? Porque o nosso público é como vocês. São professores, são estudiosos e tal. Então, dentro desse grupo indígena, não é só porque eu sou indígena que eu vou escrever. Não faz sentido isso. Eu tenho que ser um bom leitor. Antes de ser um bom autor, eu tenho que ser um bom leitor. Então, tem que ler muito, você tem que estudar muito, você tem que ter uma noção mais ampla do que é escrever. E aí, quem domina o assunto? Fulano de tal. Ah, então vamos convidar fulano de tal. Por quê? Porque não é justo encher linguiça, vir aqui para encher linguiça, não faz sentido. Vocês deixaram tudo na... vocês tinham que fazer para vir ouvir algo que é interessante. Então temos que ter gente que fale nesse sentido. Por isso, nesse sentido, a partir da década de 70, os pais, a própria Igreja Católica falou, não, vamos fazer o seguinte, já que vocês estão apanhando muito, vamos colocar os filhos de vocês para estudar fora, para entender um pouco mais sobre essas leis, entender sobre essas coisas, porque aí vocês têm como discutir. E aí começou, né, Hilton? Eu também sou parte dessa geração que veio para estudar. E aí, o que que esses camaradas, muitos voltaram para poder lutar contra isso ou equiparar. Bom, então, já que a lei tal, vocês vão procurar uma outra que possa, de fato, assim, dar um embate, né? Para ter um pouco mais de igualdade. Talvez não seja essa palavra, mas equiparar um pouco mais. E aí, dentro, além desse encontro, que é um seminário, propriamente, nós escolhemos pessoas indígenas de algum outro povo que a gente sabe que tem feito algum trabalho de resgate dessas histórias nas próprias escolas, que às vezes é uma liderança tradicional, e fala, pô, por que não investir nesse cara? Vamos trazer esse cara para conhecer o Encontro de Escritores, participar ver como é que acontece esse seminário e, claro, vamos fazer uma oficina de criação de texto, criação criativa, fazer uma coisa criativa. E também de ilustração, por exemplo, esse ano a nossa galera está meio perdida com direitos autorais, então vamos trazer alguém lá da Biblioteca Nacional para falar sobre direitos autorais. Vamos trazer alguém da editora para falar como é que ocorre todo esse processo. Então, esse encontro, ele não é apenas para a gente ir lá e dar um seminário e acabou, né? Mais ou menos isso. E discutir como é que está essa situação. Como é que está chegando essa literatura lá dentro das escolas indígenas? Porque a gente tem feito isso para fora. Como é que ela chega lá? Quando esse livro, Que Sapatos São Trocados, chegou em uma das comunidades, as crianças gostaram da história. Elas gostaram da história. Mas sabe o que elas mais gostaram? Do glossário. Porque o glossário estava falando na língua delas. A história era interessante, mas o glossário era melhor. Então, a gente tem essa preocupação também. O que está chegando lá para a nossa comunidade? A ideia dos autores é fazer com que a gente consiga preservar um pouco mais essas histórias, colocando em livro para aguentar mais 3, 4 gerações? Qual é o nosso objetivo? Um dos meus é esse, de publicar para as nossas próximas gerações. Só que dentro de tudo isso aí, a gente tem as existências. Por exemplo, até dentro do próprio povo, os parentes falam, esse cara está ganhando dinheiro com o livro, ele está ganhando dinheiro às custas da gente, tal. Eu sofro isso ainda, Ailton. Por isso que uma das minhas opções é fazer histórias com a tradição. Porque não é... o ser do povo que me dá essa possibilidade de escrever. Escrever, eu quis escrever, então eu estudei para escrever, eu batalhei para escrever. Eu durmo 5 horas. Para mim está tudo bem. O resto eu estou trabalhando, postando coisa, fazendo coisa. E eles têm a roça deles. Eu talvez um dia eu vou ter que encarar isso. Está uma pública assim, os indígenas, mas está ok, tudo bem. Você quer dividir os direitos autorais? Tudo bem. Vou adiantar, é 10%, só que a gente ganha no máximo. E o povo não compra livro. Mas eu divido contigo, se tu dividir tua roça comigo. Tu vai dividir tua roça comigo? Não, então não dá, porque isso é criativo. Isso é criativo. E criatividade, isso é muito pessoal. É a gente que batalha para chegar a isso. O objetivo, um dos objetivos para que também despertou muitos autores para isso, de certa forma, é para tentar aproximar da sociedade brasileira, de conhecer essa diversidade cultural mesmo. Criou essa lei, é só criado isso. algumas organizações chamam a gente para fazer alguns trabalhos e tal, mas o livro alcança muito mais do que a gente está falando aqui com vocês. O livro vai mais longe. É, vai para a biblioteca, isso se replica muito mais. E os livros, normalmente, tem esse glossário, tem alguma informação do povo, para identificar o povo. É povo, é diferente. Não é tribo. Não é tribo. O que é tribo para vocês? Tribo tem peso de povo? Ah, vocês são da tribo brasileira. Faz sentido isso para vocês? Tem um peso de povo? Povo brasileiro? Tem o mesmo peso? Não. Não tem. Povo é autossuficiente. O meu está há mais de 4 mil anos. Então, ele tem tudo. Medicina, alimentação, sabe tudo. Assim como o povo brasileiro. Então, essa literatura, ela tem esse objetivo de também informar. É uma literatura que também ela fala dos nossos problemas, no sentido de, político até. Embora não esteja tão claro, a gente está falando dentro de uma dessas histórias o nosso sofrimento dentro das comunidades em função desse poder que se instalou a esse tempo todo. Bom, eu vou então ler esse texto. Não é muito grande, não. É parte. Eu tenho 5 minutos ainda, não tem? Posso ler? Vocês querem ouvir? Sim. Ah, vamos ver se você aprende a escrever mesmo. Chama O Cão e o Curumim. Como? O Cão e o Curumim. Essa é uma história. Eu comecei a criar uma coletânea chamada Histórias que Moram em Mim. São histórias que eu vivi. Histórias que parte eu vivi. Claro, parte eu criei. Mas parte eu vivi. E esse cão, nós tivemos um vira-lata que a primeira caça dele, ainda muito novo, foi uma anta. E foi a primeira vez que eu entrei na mata. Foi para pegar palha para cobrir a casa. Tinha 11, 12 anos. Aí vamos lá para ajudar a carregar palha. Então ele era muito pequeno e eu fui levando ele. E foi uma confusão para meu pai deixar de entrar na mata. Bom, nesse texto, que tem mais ou menos 25 páginas, ele tem só o autor, só o cascucão. Tem nome, que chama Amigo. E ele só aparece na 13ª página. Todo o resto é o narrador, é o adolescente, criando suas filosofias de vida, fazendo suas experiências. Então, tem experiências maravilhosas. Ele descobre, são bobas, descobre, por exemplo, que o mesmo tanto de água que ele bebe para matar a sede dele, pode matar de afogado. Não é bobo um negócio desse? Mas foi a experiência dele. Ele estava se descobrindo. Esse texto fala sobre encontro, fala sobre morte também. E ele tem um encontro com um raio de sol. É lindo esse encontro que ele tem. Que o raio de sol, pega o raio de sol, deixa ele pegar na mão. Quando ele cria confiança, ele começa a brincar com ele, mas aquele raio de sol que entra pela palha da casa tem um tempo determinado. E quando ele está sumindo, ele volta para a mão dele. E ali eles ficam naquele momento muito íntimo, muito especial. E aí ele some. Quando ele some, ele fica na cor dele. Entrou nele, está nele, a energia está lá, o calor está ali. Bom, o cão e o curumim. Eu criei uma frase aqui que eu não sei onde é que eu vou utilizar ela, mas é assim. É o tempo que pinta o mundo. O sol já havia caminhado por quase todo o céu e deslizava lentamente para o seu descanso. E lá estava eu novamente naquele lugar, cercado por árvores frondosas cheias de vida. Ali, o tempo conduzia-me como o vento da manhã, que sem pressa ou destino, transporta pelo ar sementes vestidas de branco, igual a penugens de filhotes de gavião. Aquele lugar parecia ter surgido do mundo onde moram os sonhos. Era ali que eu exercitava as minhas percepções, meus reflexos, minha paciência e os meus músculos em desenvolvimento. O meu corpo se enchia de leveza e coragem, e os meus braços e pernas ganhavam força, e os sentidos se apuravam, e assim eu me preparava para esse mundo guerreiro. Aquele pedaço da aldeia era parte de mim mais que qualquer aquele pedaço de aldeia era parte de mim, e quando eu não ia até lá, ele vinha até a mim, como os sonhos nos encontram. As árvores dali cresceram espaçosas, com troncos perfeitos para subir e se esconder. Mas no meio daquele lugar morava uma árvore grande. Ela tinha um tronco imenso, que para abraçá-lo completamente precisava de pelo menos 4 homens. Seu galho se esticava no mundo do céu sem curvas, e seus galhos se espalhavam bem no alto, sem medo de altura. Assim, poderiam sentir o calor dos primeiros raios do sol, os primeiros pingos de chuvas e os ventos mais refrescantes. Aquela árvore anciã era um imenso pé de jatobá. Ele nasceu em um tempo antigo, bem antes da nossa aldeia existir ali. Um dia, vi minha avó caminhar em sua direção, acompanhada com a sua inseparável bolsa. Achei ser uma ótima oportunidade de colocar em prova as minhas habilidades. Então a segui como quem persegue uma caça preciosa. Ao chegar próximo de jatobá, ela parou e ficou olhando com reverência. Escondi-me por trás de um pé de cajá e fiquei a observá-la curioso para ver o que ia acontecer. Vovô foi se aproximando de mansinho da velha árvore e, num gesto carinhoso, a tocou com as duas mãos e foi encostando seu rosto no tronco do velho jatobá para senti-lo. Com os olhos fechados e um sorriso amigo, vovó iniciou uma conversa baixinha, como quem troca segredos. Tentei chegar mais perto para ouvir, mas os meus pés não obedeceram. Senti como se estivessem criando raízes ali. Senti que aquele momento era um momento para os velhos e não me pertencia. Quis fugir dali, mas o meu coração me acalmou. Minha avó carregava uma pequena panela de barro com brasas e, assim que terminou o momento das palavras, soprou a boca da panela e as cinzas que estavam sobre as brasas subiram e ficaram vagando no ar. Minha avó retirou da sua bolsa um pedaço de resina maroai e o pôs suavemente sobre as brasas. Assim que aquela resina tocou as brasas, uma fumacinha cheirosa foi surgindo, formando imagens mágicas que logo se desfaziam no ar. Vovó começou a dançar ao redor do jatobazeiro em torno do canto dos antigos, e a fumaça da cor de nuvens sem chuvas os envolvia. Findada aquela cerimônia espiritual, vovó pegou da bolsa um pedaço de pedra cortante e, em silêncio, feriu o tronco do jatobá, retirando pedaços de suas cascas com cuidado. Quando terminou, azeitou em um pano tecido com algodão e pôs na sua bolsa e disse: "Venha cá, Curumim." Sua voz subirrou, que invadiu os meus ouvidos e foi lá aonde moram os meus sonhos, meus medos, me sentindo nu e desprotegido. Fiquei quieto e me escondi dentro de mim. Pensei: como sabe que estou aqui, se estava de costas para mim? Fiquei envergonhado e receoso por estar ali sem ser convidado. "Venha, meu neto." Será que os velhos vão ganhando olhos com o passar do tempo? Melhor ir antes que ela me chamasse novamente. Pois quanto maior demora em responder, pior será a repreensão. Caminhei na sua direção sem saber o que fazer ou dizer. Mas, para minha surpresa, vovó virou-se devagar e, com um olhar afetuoso de avó, estendeu sua mão e afagou minha cabeça e falou mansamente: "Sabe, meu neto, não estamos sozinhos no mundo. Olhe para esta árvore, para o chão que pisa. Somos feitos de uma pequena parte de tudo que nos cerca. Não podemos nos esconder, pois tudo nos vê. Nós estamos ligados com todos os seres por meio da terra, da água e do ar. Dependemos deles para continuarmos no mundo, e eles dependem da gente. Nós somos mais importantes que eles, nem eles mais que nós." Fiquei refletindo um pouco sobre suas palavras, olhando para o local em que ela tinha retirado aquelas cascas. Então me perguntou, apontando para o lugar que tinha retirado: "O que vi aí?" "Vejo as marcas de onde a senhora retirou as cascas, que está saindo algo parecido com água." "Sim", ela afirmou, "este é o mesmo líquido que sai de nossa primeira pele quando nos ferimos. Olhei atentamente para o jatobá e vi incontáveis cicatrizes antigas de tamanhos e formas diferentes, desde o seu tronco até onde nascem três grandes braços. Foi nesse dia que vovó disse que os jatobás são sagrados. Continuei olhando para o alto, encantado pelo momento. Vi que aquela árvore grande de fato era como a gente. Aqueles grandes galhos pareciam com os nossos braços, que logo se transformavam em muitos galhos menores, como se fossem dedos, vestidos com folhas verdes que mais pareciam unhas grandes. Vovó continuou a falar daquela velha árvore como se fossem amigas íntimas de muito tempo. Disse que aquele jatobá conhecia o tempo das chuvas e do frio, o tempo do calor e o tempo que conduziam as brisas para acalmar os tempos. Ele possuía dentro de si todos os tempos. Disse ainda que as cicatrizes foram deixadas por homens e animais que ao longo de suas vidas as usaram para curar suas enfermidades e alimentar-se de seus frutos. O jatobazeiro era o sábio e também o guardião da lei. Ele ensinava que não se aprende com os sentidos. No mundo temos que compreender a importância do existir, meu neto. Não vivemos apenas para a gente mesmo. Existimos quando o outro existe. E só nos completamos quando nos doamos, como esta árvore que se deixa ferir para curar os outros. Só existimos juntos, concluiu. Ufa, né? Gostaram do texto? Bonito, né? Sei que foi uma avó que falou para mim. Minha avó faleceu ano passado com 104 anos. E quando eu estava corrigindo, revisando essa parte, eu recebi um celular, a mensagem que ela tinha acabado de falecer. E eu falava de um avô. Mas o meu avô, de fato, ele não era tão amigável. Mas a minha avó era tão carinhosa, tão amorosa, tão afetuosa. Eu, por que eu não vou falar da minha avó? Falo do meu avô eu já falo mais na frente, vou falar da minha avó. E aí falei desse encontro tão bonito. E neles vocês percebem que toda a tradição de jatamento, tal respeito ao velho, tal respeito à própria natureza, tal respeito a si próprio. A velha está ensinando o menino. Olha, é lindo esse conto, né? Eu acho belo isso. Eu sei que eu recebi isso, eu só fui o cara que fez isso. Estava na hora certa e fez isso. Mas eu sinto que não, eu não tenho essa capacidade, talvez, de escrever um texto tão profundo, tão bonito quanto esse. Bom, deve sair pela editora Melhoramentos ano que vem. Chama O Cão e o Curumim, não se esqueça. Obrigado. Bom, ele disse que iria falar apenas 20 minutos, porque o homem da fala era o Ailton. Bom, o nosso chefe Elimar disse que não vai se aberto para nenhuma pergunta. Eu fiz algumas breves considerações. Quero agradecer grandemente a presença do Ailton Krenak, do Cristina Chana, pela brilhante fala. A Angelita já protestou. Eu destaquei alguns aspectos da fala do Krenak, alguns mesmo, para ser breve. Ele nos traz que as narrativas são tesouros a serem compartilhados e são veículos de saberes. Então, as narrativas, tanto do ponto de vista da oralidade, como as narrativas que têm sido escritas. A possibilidade desse trânsito, esse trânsito fluido de saberes. E eu me lembrei de vários autores vinculados à academia que têm dito isso sobre os saberes outros, as novas existentes, esse diálogo dentro da universidade. Então, de certa forma, a presença de artistas e escritores indígenas, tanto como memorialistas, ou pegando um outro caminho, eles trazem esses saberes outros, tanto para as prateleiras, quanto para as livrarias, para as pesquisas, e tornam, então, elementos de visibilidade, porque esse livro acaba rompendo fronteiras que a voz, que muitas vezes está no local, como o Cristina destacou, essa voz que dá fôlego à oralidade, ela tem um alcance muito local. E a partir da escritura, isso ganha um fôlego maior e transpõe fronteiras, inclusive nacionais. Um outro aspecto que o Ailton destacou, que o importante dessa circulação dessa memória, né, é tentar propor situações efetivas de troca e reconhecer a riqueza cultural que parte dessa riqueza. O livro algum vai conseguir dar conta disso tudo, mas parte dessa riqueza. E volta naquilo que eu iniciei. Se eu conheço, se eu tenho a possibilidade de conhecer um pouco mais o outro, coaduna com aquilo que a Graça Graúna fala também, que é combater estereótipos e preconceitos. Né? Eu levantei várias questões, porque eu pensei que podia fazer perguntas, eu tinha perguntas também. E o Cristina, ele vai trazer a questão da... O que diferencia essa literatura, que é uma questão essencial que a Maria Geralda tinha nos colocado para essa mesa, o que diferencia essa literatura escrita por indígenas dessa outra literatura escrita por não indígenas, ou por ciganos, africanos, enfim, que é a questão da tradição que é colocada nessas páginas. Eles problematizaram também a questão da demanda do mercado, e isso tem muito a ver com a lei após 2008, né, que começa então a ter esse fluxo nas escolas não indígenas, essa necessidade dessas prateleiras sendo ocupadas por livros dessa cultura indígena. E, para terminar, eu gostaria de lembrar que, além dessa produção individual, nós temos mais de 500 títulos assinados por uma produção coletiva e com dois trânsitos que parece que são bem distintos. Eu acho que vocês podem dizer melhor do que eu. Mas essa produção individual, normalmente escrita na língua portuguesa, vai trazendo elementos da língua nativa, como o Cristina falou do glossário, que ela tem um fluxo normalmente para as escolas não indígenas, mas tem uma outra produção que é assinada por um povo, não é um autor específico, é uma produção coletiva, que é toda essa circulação normalmente é da aldeia. Então nós temos esse fluxo, né? Alguns desses livros chegam na aldeia e tem aquilo que o Cristina colocou. Né, alguns aceitam bem, outros não tão bem, é a problemática do autor, o Daniel Undurucu também coloca sobre isso. Eu gostei bastante da mesa, porque eles problematizaram também a questão do termo literatura indígena, pelo que a mesa apresentou, pelas entrevistas que eu já fiz, dentro do qual o próprio movimento de escritores indígenas há um consenso sobre esse uso. Alguns defendem que o adjetivo indígena, a palavra literatura, ele é importante porque ele promove uma visibilidade. Então, existe também esse debate entre os autores e que é importante que não vai se esgotar. Né? E, para a gente terminar, conhecer a diversidade cultural e apresentar um Brasil não conhecido pode ser uma das possibilidades da escritura indígena contemporânea. Muito obrigada. Bom, a gente agradece aos membros da mesa, foi um momento muito gostoso de se assistir. E agora a gente segue com 20 minutos para o lanche, tá? E em 20 minutos a gente retorna, né, Guimarães? Para a última sessão de trabalhos do dia. Tá ok? Quem for apresentar, se puder, nesses 20 minutos, já traga as suas apresentações para o Cleverson. Para o Cleverson inserir aqui. E o livro do Festino está à venda lá fora, R$25. Gracias.